j'en enfume. Kamikaze. Major, saudade em raso, marcha, marcha. Cabeça de papel, mata, mata. Em juras ao quartel, a poesia te chocou. Quer me pegar depois e meto? Então bate continência, que abaixo seu mandamento. Programada pra matar, guarnição da militar. Na abordagem pede música, tem sua canção de niná. Veio pra cidade no... E marcha atrás da massa. Quanto isso, a mãe do Diego enxuga as lágrimas. Senha, papinha morto na covardia. Quando vira aqui na vixe, isso dera família. É faca, é faca, é faca na caveira. Patrulha, tortura e jorra sangue a noite inteira. Barulho, prata, beijo cinza, de coque com a maleada. Chute nos coco na abordagem, a bebê cai a roda. Bate continência pro seu macho capaz. Continência pro seu macho capaz. Bate continência pro seu macho capaz. É um cavalo sem rede na rua e no QG é um pau mandado. Bate continência pro seu macho capaz. Bate continência pro seu macho capaz. Bate continência pro seu macho capaz. Meu bairro é robôzinho, o alisador de sala. Sente sangue quente, é, pra Globo posa. Sobe no morro, herói da pátria, o capitão capaz. O quartel pingando fogo e o circo queimando pólvora. Palhaços do crime versus fantoxima de bala. Vai vendo, vai ver quando canta a PT. Acorda corregedor e o mais sangue vai escorrer. Me amando, pingando sangue, carnificina. Do tático da rotonda, GP taca na quina. Raizinho, azeda sim. Me acabei no 5-7 no tráfico, bingo, meu pai assim. De colete, fuzil, ponto 40, mais um corpo. Sangue que corre na quina, escorre coca no nariz do corpo. Que jura honra, patrão, mérito e mancha a bandeira. A guarnição maldita continua batendo. Continência, continência pro seu macho capaz. Bate continência pro seu macho capaz. Bate continência pro seu macho capaz. É um cavalo sem rédea na rua e no QG é um pau mandado. Bate continência pro seu macho capaz. Bate continência pro seu macho capaz. Bate continência pro seu macho capaz. Meu bairro é robôzinho, o alisador de céu. Marcha, soldado, cabeça de papel. Bate continência pro seu macho no quartel. Quartel quase pegou fogo quando o comando deu sinal. E na rua o capacha ataca de parabela e parafal. Capa atrás de sua corja, militante, cap torto. Vem de papo, vem de brise, alisando os meus cocos sempre em comboio. A tropa de choque, guarnição maligna, patama, GP, taca, pop, quadros da morte, defensor da pátria. Bate continência de manhã, na sequência vai a caça. Descontado, sofredor, que o major não ordenou. Brigou com a mulher em casa, guarda, perdeu valor. Soco, tapa, chute, cacetetada, murro no oi, bicudo na bunda, tapeu na nuca. Coronhadas. O senhor faz pra bom, bate não, sou trabalhador. Cala a boca, abre as pernas, porque aqui te perguntou. Vai corregedoria, tá na hora de acordar. Punição pros peba antes mais sangue possa se jorrar. Proteção pra minha família, não tá no 190. Porque na rua são inúteis, no quartel bate continência. Bate continência pro seu macho capaz. Bate continência pro seu macho capaz. Bate continência pro seu macho capaz. É um cavalo sem rédea na rua e no QG é um pau mandado. Bate continência pro seu macho capaz. Bate continência pro seu macho capaz. Continência pro seu macho capaz.